Guardião 08, Salvador, operando visual com 2 mil pés de teto, grupo de 9 a visibilidade, sem chuva. Prossiga, Guardião 08. Guardião 08 vai manter a proa por mais 2 milhas para evitar a formação. 10 milhas? Sim, aqui. Sente, Guardião 08, está autorizado o juízo necessário, você pode retornar na proa de pelô. Então, será retornar na proa de pelô, Guardião 08. Controle Salvador, boa noite, Azul 2, siga na viola. Azul 2, siga na viola, contato radar, subavia saída Coral no Bravo, nível 160. Coral Uno Bravo, Uno 60, do 591. Salvador, resta minha navegação na Praia de Pelo, Guardião 08. Sente Guardião 08, desça e mantenha 4 mil pés na Praia de Pelo. Sente Guardião 08, descendo para 4 mil na Praia de Pelo. Guardião 08, intenciona pouso, pista na 0 ou na 7? Peço a gente cancela o ICR e processar na 7. Sente, aposto para cancelamento. Cancela para cancelamento, Guardião 08. Qual o meu Fox Mike Tango, acione identificação, desse mantém nível 080 na proa de Amã para a chegada Amã. Redução de velocidade 2509. Altímetro na terminal na 093. Sempre descendo para o 080 proa de Amã para a chegada Amã, redução 0, velocidade 2509. Então, Fox Mike Tango. Então 08, você mantém altitude de 2 mil pés, altímetro 1093. Descendo para 2 mil pés, 1093, ajuste o Guardião 08. Guardião 08, efetuando desvio? Afirmativo. Tem condição de curvar a esquerda na proa 845? Nesse exato momento não, senhorita, mas duas milhas a gente já vai poder curvar. Entendi. Falso Mike Tango, redução de velocidade 230 mais. Reduzindo para 230 mais, já passou. Falso Mike Tango. Fox Maxão já autorizado a descida até o nível de voo 050, altímetro no 013. Descendo 050, aviso para o Fox Maxão. Guardião 08, reporte para o controle quando tiver condições de curvar à esquerda. Agora já está dando, senhorita. Gente, aceita a vetoração para a final da 17? Por favor. Gente, curve agora à esquerda na proa 210, altímetro 1013, reporte para cancelamento. 210 agora, 1013 já passará para cancelamento, pode usar o Guardião 08. Permitiu. Autorizado, Fox Mike Tango, Acrisério. Controle Salvador, Boa Azul 4206, na PUCA, mantendo a proa até 4000 pés. Azul 4206, contato radar na decolagem, autorizado pro Odijama, ascensão até o nível 350. Autorizado pro Odijama, 350, Azul 4206. Gente, Papai Romeu, Fox Mike Tango, são autorizados os desvios necessários, desde que mantenha 4 mil pés. Reporte quando tiver condições de ir para o Arduna. Guardião 08, cruzando 4 mil pés. Reporte como visual com campo para cancelamento. Sim, ok. Negativo, agora sim, visual com campo. Estamos na prova rotatória para o cancelamento do plano ICR. Rede Guardião 08, plano de instrumento cancelado aos 2058, desça e mantenha 1.500 pés. Chame agora a torre na frequência 118, decimal 60. Para 1.500 pés, chamará a torre 118.60, Guardião 08. Já tem condução de aproa Duna, papai Romeu, Fox McTan. Fox McTan, vai na proa de Duna, desça e mantenha 3.000 pés. Autorizado final ILS Extreme, forma estabilizada. Sempre descendo 3 mil pés na proa de Duna, reportar aí estabilizado e ali ao centro e da ONU, papai Romeu, Fox McTan. Azul 4206, chame Centro Recife, no 2685, alterna 125, decimal 45. Centro Recife, 2685, alterna 2545, azul 4206. Autoriza 2000 com referências para o Papa Romeu, Fox McTan. Próximo é que estão autorizados 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, repórter aí estabilizado. Repórter, próximo é que estão. Controle Salvador, Xenair 6201. Xenair 6201, contato radar, sub a via saída Salvo 1, no nível 360. Subindo via Salvo 1, no 360, 6201. Pode voar, Leda, 6201. Autorizado, Leda. Autorizado, Leda. estabilizado o localizador da 110, só para o número Fox Mike Tango. Fox Mike Tango, complete final, aguarde transferência de comunicações. Fox Mike Tango, aguarde. Controle Salvador 1869 da Gol. Bono 869, contato radar, subavia saída Bora 1 no nível 360. Após 1, via 360, autoriza pela esquerda. Confirma, Bono 869. Autoriza curvar pela esquerda. Após 2 mil pés, autorizado curvar à esquerda na proa de Elefa, Bono 869. Afirmativo. Após 2000, curvará pela esquerda, elétrico, 869. Romano, 234. 4. Fox Mike Tango, chame torre frequência 1118, decimal 60. 1-1-8-6-0, Papa Romeu, Fox Mike Tango. No 2591 no controle. Gustavo. Serviço radar encerrado 55 milhas, cidade de Salvador. Mantenha nível 160. Chame controle e layout frequência 120, decimal 1. 20, ouro, boa. Santiner 6201, chame centro Recife 1251, alternativa 123-80. Ou no 869, chame centro Recife, frequência 1228, alternativa 126.0. 869. Oxalé 6143, oceano identificação, desse mantenha 4 mil pés, via chegada Bonf, altímetro 1013, está liberado das restrições de velocidade na chegada. Afirmo, livre de restrições, via chegada 1013, ajuste, 143, obrigado. Salvador, boa noite, é o T3897. T3897, contato radar, subavia saída São Volume, nível 320. Ok, no perfil para o 320. Na escuta, a possibilidade de coordenação, a proa de Dendê, quando possível. Após cruzar 2000, está autorizado a proa de Leda inicialmente para o T3897. Ok, 2000 Dendê, muito obrigado. 2000 Leda. Leda, TAM 3897. Desculpe, 2000? Leda. Leda, ok. Bono 966, CN identificação, desse mantém nível 050, via chegada Bom Médio 1, altímetro 1013. Controle Salvador, muito boa noite, azul 27 no 2, no perfil da PUCA, transição Java. Azul 2712, contato radar, subir e mantém nível 1970. Após cruzar 2.000 pés, autorizado curvar à esquerda na proa do fixo Conde. Após 2.000 pés, curva à esquerda no fixo Conde 2712 Azul. Oceaner 6143, dessa via para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Trip, estonou 0, informe estabilizado. Altímetro 1014. Via para 2.014, 6143. Bono 966, seu tone de juízo? Bono 966. Sente, após desvios, governador de TAP, Bono 965. Então eu ligo 1645, boa noite. Bono 645, contato radar, suba via saída São Voona, nível 360. São Voona, consigo estar livre da restrição da centena? Restrição do nível 100 apenas para a decolagem da pista 28. Ah, graças a que essa saída é nova, a gente ainda não está bem habituado. De qualquer maneira, muito obrigado, acendendo para o 360. Ana, após 2.000 pés, curva direita na proibição, vamos. Controle o 2712, solicito desvia direita, magnética 070 para 25 milhas. Sente, azul 2712, autorizado de via, reporte retornando a Prodiconde. 12. Bono 645, autorizado a Prodileda. Prodileda 645. Visão no setor, autoriza direto Dona 6143. Final 6143, autorizada para o Edduna, desse manter 2.000 pés em forma estabilizada na final. Botará estabilizada na final, 6143. Bono 966, desse mantém 4.000 pés. 4.000 pés, 9.000. Tem 3897, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 123.80. 251-2380, boa noite, bom trabalho. Luna 966, se mantenha 3.000 pés, autorizado final ILS X-Trip, estona zero, informe estabilizado. Autorizado 3.000, ILS X-Trip, passo autorizado, resultado 114, voo 9. Ground American 230. PLS 6143. Plano 645, chame Recife 251, alterna 23.8. Luna 143, chame a torre 1 no 8, decimal 62. 86, boa. Luna 645. 28. Chame Recife em 251, alterna 23, decimal 8. 251, 238. Correto. Luna 966, desça para 2.000 pés, ultimamente permanece no 0 no 3, chame estabilizado. controle 2712, retornando à posição do ótimo. Entre o 2712. Estado do localizador, Ronaldo. Complete final, chame torre 1-1-8, decimal 95. 1-1-8, uma boa, Ronaldo. Salvador, muito boa noite, gol 966, na final baixa salário. Salvador, gol 966. Controle, convém pro gol 966, frequente 14. 1-1-8, decimal 60. 66. Oi, Salvador, boa noite, Santo 3283, decolado, cruzando 1500. Santo 3283, contato radar, subavia Saidar Boruno, nível 360. A Boruno 360, 3, 2, 2, 3, pode voar, Elefa, tá presente? Autorizado, Elefa, Santos 3, 2, 2, 3. Pode, Elefa, 3, 2, 2, 3. Azul 2, 7, 1, 2. Serviço agora encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, subir e manter nível 170. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chan 3283, Chan Centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. 1288, 260, Chan 3283, boa noite. Boa noite.